6224, voo Iduna, desça 2 mil pés, reporte localizador, ajuste 10 no 5. Lado 72, solas 37, direita, 121, decimal 1. Oito, boa noite, desça para 5.000, chegada bom, se ajuste no 0 no 5. Gol no 170, desça para 4.000 pés, chegada da mar e ajuste no 0 no 5. Seu número 5, mantenha o perfil. Autorizado, aliás, decolável, Antuno 20 graus, 8 lanches. Tipo 55 no 5, sob vetor vai manter a proa, limitado ao custo do localizador, reduza para 210. Reduzindo, mantendo a proa, limitado 0 log, 55 no 5, sob vetor. Quatro meia, já passou, Duna? 1246, agora nós estamos a uma milha do externo, já no localizador e no glide agora. Já na altitude, início do procedimento. Afirmo. Maravilha, chame a torre. Ok, chamando a torre, 1246. Lado 70, desse mantenha 5 mil pés, ajuste no 0 no 5, chegada a mais. Torre Salvador, é o gol 1246, boa noite. 246, cheque trem, aguarde autorização de pouso. Ciente, 1246. Meia 303, Ecolos 42, controle 1 no 20, decimal 8. 208, boa noite, 6303. 241, vento 1 no 40 graus, 5 nós, livre pouso pista 10, cheque o trem, pista um pouco molhada. Ok, 140 com 5 nós, livre pouso na 10, gol 1246. Azul 4235, reduza para 290. Trip mantém a PRO ainda? Mantém. Já está indo na PRO de uma nuvenzinha cabulosa aqui na frente. Cinco no cinco para o localizador, esquerda 120. Esquerda 120, 55 no cinco. Solo, os 44, direito, 121, no 1, no solo. Fogão no 246? Solo, os 44, direito, 121, no 1, no solo. 21, no solo. 21, no 1. Azul 4235, vetor mantém a proa, limite o localizador, desce para 2 mil pés. Desce a 2 mil... Gol no 170, desce para 2 mil pés, 10 no 5. 2 mil, 10 no 5, gol no 170. Mantendo 2509. O 170, o Voituna está presente. Solicito manter, tem uma formação à nossa direita, aí, próxima entrada. Ok. Estou na 6224910. Gente. O 4235 vai ter que pegar uma proa esquerda, 200 para evitar uma formação. Gente, Voiduna e reduza para 170. 170, 4235. Solicita pós-estático, mantém a proa 040 por aproximadamente 5 minutos. Ciente, 1970. 355 no 5, torre 1 no 895. Tomarei uma excelente noite. Rio, correção azul 4235. Inicie redução para aproximação, reporte estabilizado. Reduzido para mínima azul 4235. Minha 63 no 3, chame Recife, 1251. 251, até uma boa noite, 63 no 3. Gente, desça para 2.000 pés, 1.0 no 5. Meia 224, seu solo aos 48, livre à direita, chamou 219, chama. À direita, 219, meia 224. Cinco, cheque trem, autorizado pelo pista 10, vento 1,60 graus, 1,0 nós, pista um pouco molhada. É ok, trem checado. Pouso autorizado, 5, 1, 5. Salvador, boa noite, 4235 da Azul, 2 milhas de estado. Sim, forte aproximação, guarde autorização de pouso. Está dando autorização 0235. Reporte estabilizado. Reportaria. 1211 no solo, ok? 121 na décima 1. 211. Controle 970. Prossiga. Agora após ZTAP, vai ser necessário voar mais 5 milhas mantendo essa pro após interceptar a zona devido a uma formação. A gente mantenha presente proa e aguarde para voar a dona. Gente, o nosso exemplo. Autorizado descida para 2.000 pés, 1.0 no 5. Para 2.000, 1.0 no 5, 1.0 da boa. Coro 5, solo 50, direita, 1-2-1, decimal 1 no solo. Nono 70, chame a torre, 1-1-8-9-5. 18-5, abô. O 4235, vento 1-70 graus, 1-0 nós, pista indo um pouco molhada. Livre, pouso, 1-0-5-4-2-3-5, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite, esse é o Gol 9170. 2 milhas e... 1 milha e meia para o externo baixar travado. Sim, a gente continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Escuta. 970, quando tiver condições autorizadas. Autorizado para 1822? Autorizado. Sim, solo 52, direita, 121 no 1 no solo. Autorizado. No 0 nós, pista indo um pouco molhada. Baixado e travado, nível posto até. Ou no 1 no 7. Torre 198, decimal 95. Estabilizado no ILS, são 970 da Gol. 970, China Torre 19895. 895, obrigado. Salvador, Boiana Gol no 970. Continua a aproximação, aguarda atualização de pouso. Gente, 970. Salvador, boa noite, 88. Está passando o Índia Serra, baixado e travado. 188, aguarde a autorização de pouso. Quando 70, seu solo foi 55, direita 1-2-1-1 no solo. 888, cheque, trem autorizado, pulso, vento 1-80 graus, 1-0 mais, pistão 0, ainda um pouco molhado. Cheio de pouso, baixar travado, 1-8-8. Passando de Serra Baixada Travada, 1970. Zero, aguarde autorização de pouso. Oito, oito, oito, solo 58, direita, solo 21 desse aluno. Confirma as condições da pista, tá ainda um pouco molhada? Não. Ok, change. 70, cheque trem, autorizado pouso, pista úmida, vento 180 graus, 109. Paciente está abaixado travado, 1970, autorizado pouso. Zero, solo 00, direita, 121, desceu a 1 no solo. Livre linha e decorar, 160 graus, 109. 5393, decola 03, controle 120, decimal 1, correção, 120, decimal 8. 1208, TRIP. Controle, boa noite, TRIP 5393. 393, contato radar, subo nível 190. 190, 5393. 393, vou direto para Aracaju. Aracaju, 5393. Salvador, com 3 anos, 70, 52, boa tarde. Estabilizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, tá? 3 anos, 70. Dois sete três, desça para 2000 pés, chegada bom, fio no 0 no 5. Sete. Autorizado alinhar e manter, 4488. E Matheus, lá está 9 milhas ainda, atualizado, né, Matheus? Controle Salvador, TAN 3A, 178, estabilizado. 178, torre 1895. 1895, boa noite, TAN 3A, 178. Torre Salvador, boa noite, TAN 3A, 178, estabilizado, baixar travado. Continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Aguarda, TAN 3, 178. Livre decolagem azul, 4488, vento 1, 60 graus, 109. Salvador, TAN 3178. Livre pouso agora, 78. Vento 180 graus, 129, pista úmida. Pista úmida, livre pouso, TAN 3178. 4488, decola 08, controle 120, decimal 8. 208, azul 4488, obrigado. Controle, Salvador, azul 4488. Azul 4488, contato radar, subo nível 350. Não, 350, azul 4488. Vitória Azul 4488, a fim de efetuar desvio, solicita proa 090 por 20 milhas. 7, quando for possível, vou já. Ok, informará João, obrigado. Solo 09, direita 121, decimal 1 no solo. 1, 2, 1, 1, boa noite, 73, boa noite. Copiado. Azul 4488, chame Recife 2685. Recife 2685, Azul 4488, obrigado. Dois dois quatro, na proa de ITAP, desça para 2000, ajuste 1095. Gol 723, autorizado e ele. Brasil é essa, 723. Trip 5393, chame centro Recife, frequência 12685. Está autorizada, alinhar e decolar, vento 1,50 graus, meia dúzia a mais. Tenente, o Rio 5972, aguarde para a decolagem, até a posição. Visual, gol 1723. Sete três, visual com campo. Firmo. Torre 1895. Consigo. Salvador, boa noite, gol 1723, passou externo e baixo travado. Gente de repouso, vento 120 graus, 8 leste, pista úmida. Repouso, gol 1723. 3605, decolos 21, controle 120, 208. 208, tá 3305, uma boa noite. Salvador, boa noite, stand 3305. 3305, contato radar, subou 330. Subindo 330, stand 3305. Cliente, reporte localizador no 095. Autorizado, aliás, mantém o zero. Estão ativas, 2-4 no solo, chamou 2-1-1. 2-1-1. 6224, ciente, mantenha a posição. Rio de decolagem, 150 graus, 59. Galera, Matheus 3305, chame centro Recife, 2685. 2685, vamos. Cola, alça. O Rio, aos 2,6, chamou no 21, décima 1, é, correção, 120, décima 8, controle. 208, obrigado. Rio, 5972, na sua escuta. Dael Leda. Rio 5972, contato radar, subo 340, direto Leda. Pode apoiar a Brede, senhor, coordenado aí com o centro? É, o centro está efetuando uma vetoração ali para sequenciamento, não vai ser possível o Brede nesse momento não, tem uma aeronave praticamente na proa. Ok, então na proa de Leda. Aliás, Matheus Tripe. Quatro decolor 27, controle 120, decimal 8. 108, é 224. Controle Salvador, boa noite. Ultraner 6224. Cruza agora 035 subida. 224, contato radar, suba 230. Sobe 230, 6224, autoriza nível 190, 224? Autorizado. O 224 está na nível 230. Meia 224, vou direto para o Aracaju. Aracaju está presente, meia 224, obrigado. decola aos 30, controle 20, décima 8. 28, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, trip 5216, tá passando 1500 pés. 5216, contato radar, suba 190, direto Aracaju. Esquerda, direto Aracaju, subindo 190, possibilidade de mudar o nosso nível para 170, senhor? Autorizado, aguarde confirmação. Gente, aguardando confirmação, 5216. Autorizado junto ao centro 5216. Muito obrigado, 170-5216. É 212, chegada a mar e desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Estabilizado no localizador 2224, informa que avistou com 2.400 pés de altitude. Gente, 2224, chame a torre 198, decimal 95. 1895, até já, obrigado. Rio 5972, chame Recife, frequência 1251. Ok, Recife 125, decimal 1, no Rio 5972, até a volta, obrigado. Deve pouso, passareta 2224, encontrar quando baixar de trabalho. Para informação, avistou com 2.400 pés de altitude na final, alinhado com a 10. Só que aí, gente, já dá avistado também. Quero baixar travado, 2224. Livre pouso, vento 160 graus, 89, 24. Livre pouso, 24. Quem mantém a posição, hein? Desça para 5 mil, ajuste no 0 no 5, informe quando tiver condições, voto. Ajuste no 0 no 5, informe quando tiver condições de curvar direito. Boi Duna está presente. Liberado. Estão com pressa. Oxanel 6224, chame o centro Recife, frequência 12685. 2685.